O que é trickline? Quais as modalidades do slackline? Mas e se eu cair? Quantos milímetros tem a fita de trickline? Quais as principais condutas na montanha? Quais procedimentos tomar na montagem? E alimentação? De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou Renan Alves. De Cariacica, no Espírito Santo, eu sou Rafael Pelissari e eu nunca consegui dar nenhum passo na corda do slackline. Fala galera, eu sou o Bruno, de Vila Velha, Espírito Santo, praticante de trickline, atleta profissional de slackline. Oi galera, meu nome é Vinícius Cauí, sou de São Paulo, capital, cientista do esporte, atleta profissional de highline e recordista sul-americano de longline. Meu nome é Thiago, tenho 28 anos, sou de Uberaba, Minas Gerais, praticante de highline e apaixonado por esporte de aventura. Meu nome é Henrique Prats, sou de São Paulo, tenho 25 anos, alpinista industrial, paraquedista, profissional de highline, há 3 anos e meio. Meu nome é Jean, atualmente morando em Uberaba, Minas Gerais, pratico highline por amor e apaixonado pela escalada. O Na Trilha de hoje vai se equilibrar numa linha bamba e trazer para você o slackline. Convido você, ouvinte, a preparar o seu psicológico, flexionar a sua mente para não tomar nenhum leash fall. E quando se ancorar, não esquecer de pegar uma bela triwear. Logo depois da leitura dos nossos e-mails. Ouvintes, estamos de volta com mais uma leitura de comentários, e-mails e feedbacks do Na Trilha. Esse é o espaço que o Na Trilha reserva para ter essa interação com vocês, que são os nossos queridos ouvintes. Isso aí, e lembrando aí que o nosso site é www.vcnatrilha.com.br. Nosso Twitter, nosso Facebook e nosso Instagram é @natrilhapc, PC de podcast. E além disso, temos também o nosso e-mail, que é natrilhapc@gmail.com. Antes da gente entrar nos comentários, Rafael, vamos falar do nosso padrinho. Sim, o padrinho é a maneira que os ouvintes têm de contribuir financeiramente para que o Na Trilha possa ser ainda maior e melhor. São contribuições que começam a partir de R$1 e o limite é a sua disponibilidade financeira. E cada valor doado tem uma recompensa. Para entender melhor como funciona, quem tiver interesse em ver como é que funciona o Padrim, de contribuir com a gente, padrim.com.br/natrilhapc. E a gente sempre agradece demais aqui as pessoas que fizeram essas contribuições, e uma das recompensas é ter o nome citado aqui na nossa leitura de e-mails, né? Lembrando que as pessoas que fizeram a contribuição no mês de janeiro são citadas em fevereiro. E as pessoas, e se por acaso você fizer parte agora do nosso padrinho, no mês de fevereiro, você vai ser citado em março. E é assim sucessivamente. Quem foram as pessoas que colaboraram conosco no mês de janeiro, Rafael? Nossos apoiadores no mês de janeiro foram Tenistas em Ação, o Giovanni Souza, Ana Luísa Caran, o Paulo Vitor Novaes, a Dayana Almeida, Anderson Henrique de Lima e o Fábio Murakami. E se você que está aqui nessa leitura de e-mails é a primeira vez que você está ouvindo Na Trilha, existem formas de você ouvir Na Trilha e baixar o Na Trilha de maneira automática no seu celular. Basta você procurar na App Store ou na Google Store alguns aplicativos que possuam a palavra podcast. E aí, a partir daí, você pode programar, e sempre que o Na Trilha tiver um programa novo lançado, você já é notificado ali no seu celular e pode baixar automaticamente, sem gastar aí o seu plano de dados. Se você está chegando agora na Trilha, nós vamos conversar agora sobre o último programa, que foi sobre caminhadas ao dó. E se você não quiser ouvir, você pode adiantar essa conversa Basta você olhar no nosso site ou na descrição desse programa o tempo necessário que você precisa para adiantar. Vamos aqui agradecer os nossos ouvintes que estão compartilhando o Na Trilha lá no Facebook. Sobre o episódio de caminhadas outdoor, a gente teve 28 compartilhamentos. Pena que a metade deles foi de forma privada. Então, quando você for compartilhar o Na Trilha lá no Facebook, lembre de trocar a privacidade para público, que assim a gente consegue ver quem compartilhou e te agradecer aqui, como a gente vai fazer com esse pessoal que compartilhou Na Trilha sobre esse episódio de caminhada outdoor. Porque é uma maneira que você também está tendo de ajudar a distribuir e a divulgar o Na Trilha. A primeira pessoa citada aqui, Carlonilda Detman. Jaciara Rocha. Tenistas em Ação. 335º Grupo Escoteiro do Ar Santa Pua. Agora a gente já tá fério pra falar isso aí, né, cara? E quando for 4 é o que, será? Hein? Flávio Takats. Rully Barcelar. Anderson Lima. Luiz Henrique, lá do Lote Piloto. Patrick Martins Castelo. A Elizabeth Abreu. Douglas Domiciano Ganso, lá do podcast Chorume. O João Paulo Campos Coutinho. O Alexandre Gomes, que é o senhor A. E o Fábio Murakami, diretamente do Japão. Além de todas essas redes sociais aí, nós também temos o Telegram, que é uma ferramenta que nós temos de comunicação com nossos ouvintes, maior interação, né? Ultimamente aí tá pegando fogo aí com o assunto de ciclismo. Então, a gente pede um salve lá, né? Quando a gente tá gravando a leitura de e-mail, fala, ó, galera, vamos gravar agora, quem é que quer um salve no programa? Quem foram as pessoas? Quem pediu um salve lá no Telegram foi o Bentão e o Giovanni Souza. Nós fizemos aí uma participação, nós dois, para falar do caos que o Espírito Santo viveu aí nesses últimos dias. Nesse programa você vai perceber que em alguns momentos tivemos aí barulho de helicóptero, de trem. Qual foi o programa, Rafael? Quem convidou a gente foi o Rodrigo, do podcast Confiante. E quem quiser escutar é só olhar no Confiante, com TI no final, confiante.com.br. É o episódio extra, número 10. Eu e Renan estamos lá batendo papo com ele sobre o caos da segurança pública que estava aqui no Espírito Santo. Eu vou botar o link na publicação desse episódio. Com relação a comentários no site, né, dos programas e das publicações que nós fazemos, eu, Renan, costumo responder cada comentário que aparece lá, né, porque a gente não tem o costume de falar aqui os comentários que são enviados. O Yuri Motoyama, lá do programa 4 de 15, ele mandou um comentário aqui que eu gostaria de citar aqui. Muito bom, rapaziada. Ainda existe uma questão cultural de que fazer alongamentos antes de qualquer atividade é bom. Inclusive, você pode até perceber que algumas pessoas falam, eu não alongo antes de fazer atividade, não. Com um tom de culpa, né? Inclusive, eu sou um desses, né? Que se eu fizesse alguma atividade e não alongasse, eu achava que estava fazendo algo errado. Mas o que a ciência demonstra é que não existe relação entre alongamento e a prevenção de lesões. Inclusive, alguns dados demonstram que alongamento pode até prejudicar a força em esportes que precisam de força explosiva. Então, não alonguem mesmo. Agora, ele colocou um monte de A aqui. Quando estamos falando de melhorar a flexibilidade articular ou a elasticidade muscular, aí sim temos que alongar. Mas alongar dentro de uma aula de alongamento, onde existe um profissional te orientando e você pratica lá alguns minutos de postura de alongamentos diferenciados. Yuri, valeu aí por esse comentário esclarecedor, bacana. A gente ter sempre gente ligado com o que a gente está falando aqui e dando esse tipo de feedback para a gente. Nós vamos citar aqui o e-mail da Ana Luísa Caran. Ela escreveu o seguinte para a gente. Olá, eu sou Ana Luísa Caran, de Curitiba, Santa Catarina. Bacana Curitiba ser agora Santa Catarina, estado que possui um dos mais belos litorais. Ela está me zoando que nos erros de gravação eu falei que o Maurício era de outro lugar. Brincadeiras à parte, gostaria de dizer e quase 20 anos depois resolvi olhar no Google Maps quantos quilômetros eu caminhava quando morei em Porto Alegre. Adorava andar em torno do Rio Guaíba, da usina do gasômetro até o estádio Beira Rio e voltar. Até ouvir esse programa eu achava que era muito, mas vi aqui no mapa que só dão 9 quilômetros. Sempre fazia isso quando estava atolada de tantas provas e trabalhos na faculdade. Saía para caminhar e voltava com a cabeça mais tranquila para os estudos. Só fazendo um parênteses aí, Rafael, eu acho que a maioria dos esportes, quando a gente pratica, geralmente estressado, a gente volta de cabeça mais leve, né, cara? Porque você distrai ali daquele problema que você tá tendo. E aí, quando você volta para focar a atividade ali, você já tem uma solução. Geralmente, já tem uma solução para aquilo que você tava passando. Ótimo episódio, como sempre. Sei que colocaram a música no final como brincadeira, mas gostei muito de conhecer a música do Liu e Léo. Resolvi ir atrás da letra e ela é muito bonita. Vale a pena, galera, ir conhecer. Beijo a todos. Então ela está falando aqui da música que fecha o episódio sobre caminhada outdoor. Se você ficou curioso para saber que música é essa, só ir lá escutar o nosso episódio que no final tem lá a música Caminheiro, do Liu e Léo. É, inclusive a Simone Capelletti, que também participou do programa lá, ela curtiu pra caramba, não conhecia a música. Parabéns aí pro Rafael, ele que achou a música aí, procurando o termo caminheiro, né? É engraçado que eu já conhecia a música, mas não, é mesmo? Não tinha ainda processado a informação de que ele fala caminheiro. Olha, você achava que é o quê? Caminhoneiro? Por aí. Nós tivemos uma mensagem no Telegram do Vitório Silvestre, né, que foi bem legal, né, os ouvintes lá e a galera que participa do grupo também curtiu pra caramba. E eu achei interessante trazer essa mensagem aqui pra quem não tá lá no nosso grupo, né, que, poxa, valeu muito a pena. Lembrando aí que o Vitório, ele é um atleta de paraciclismo e paracanoagem. Também é membro da Comissão Nacional de Atletas da Confederação Brasileira de Ciclismo. Então é um cara aí que tem bastante propriedade nas coisas que fala, tá sempre participando com a gente. É um cara gabaritado para falar de esporte. Não é? Bom termos você lá no nosso grupo. Pô, é verdade. Bom, ele diz aqui: um tema passou rapidinho pelo programa sobre caminhada e eu gostaria de ampliar, que é sobre o bastão de caminhada. Durante muito tempo, usei as bengalas canadenses. Para vocês terem ideia melhor da minha deficiência, eu perdi massa muscular das pernas e quadril e fiquei um tempo sem andar. A origem foi um acidente de carro que tive quando tinha 14 anos. Depois de um bom tempo de fisioterapia e musculação, consegui recuperar parte da musculatura, mas ainda não tenho movimento dos pés. Tenho os movimentos limitados. Uso um par de órteses para caminhar e uma órtese especial para pedalar. O uso da bengala canadense durante acaba gerando lesões nos tendões do ombro. O ortopedista tinha me recomendado que eu parasse de remar, parasse com o BMX e parasse de competir no ciclismo em razão do esforço que acaba acontecendo em competições. BMX é o que, Rafael? É aquelas bicicletas acrobáticas, pequenininhas, que as pessoas pulam rampa, pulam, solta, pega de novo no ar e tal. Falei com ele que isso solucionaria o problema ortopédico e criaria um problema sério psiquiátrico. Parei e pesquisei muito com o auxílio de meu treinador uma forma para bolar a solução. Ficou evidente que a origem da lesão era o uso da bengala. E as demais atividades, canoagem e remo, não demandavam muito do tendão em razão do padrão do movimento. Assim, focamos na bengala. Consultamos fisioterapeuta, ortopedista, mas ninguém sabia qual poderia ser a alternativa para a bengala canadense. Eles não tinham um substituto, né? Até que um dia, vi uma moça fazendo uma caminhada com um par de bastão de caminhada e vislumbrei uma possível solução. Estudamos o movimento e o impacto nos ombros e vi que era muito baixo ou quase nulo, graças à posição da mão, que é mais aberto que a bengala canadense. Além disso, percebi que o bastão de caminhada exigia mais das minhas pernas. Cheguei até o ponto de começar a gostar de caminhar. Antes não gostava tanto, talvez porque era mais difícil caminhar com as bengalas. Além disso, percebi que as bengalas diminuíram muito o impacto dos pés, pois o seu peso é distribuído em 4 pontos e fica melhor para poder caminhar com a mochila. Custo dos bastões, hoje, né, em 2017, R$120. E desde então, sumiram minhas dores nos ombros, a lesão no tendão está estável e continuo remando e pedalando. E o melhor, com a saúde mental preservada. Claro que fiz um trabalho de reforço muscular e mudança de alguns padrões de movimento. Por exemplo, na canoagem eu remo em uma linha um pouco mais baixa que o pessoal geralmente rema. Por enquanto, só dei uns tempos nas competições de paraciclismo por causa do meu filho, que está com 1 ano de idade. Mas em suma, o bastão salvou a minha vida e torna a caminhada muito mais fácil. Imagino que, para grandes distâncias, seja muito útil. Pois é, cara, fantástico esse relato aí do Vitório, nessa experiência aí de vida, e como que um item simples, né, barato, se comparar aí a benfeitoria que fez para ele, que o bastão teve, né, R$120. O mais interessante é que é um item que não é desenvolvido, não foi desenvolvido para pessoas com uma necessidade especial na caminhada. É, apenas com um auxílio, caso, né? É isso, mas que no caso dele, com a ajuda do treinador, eles conseguiram perceber que entre o bastão e a bengala canadense, para o caso dele, específico dele, era melhor usar o bastão, e assim ele pôde continuar suas atividades sem ter que abandonar tudo, e como ele falou, sem criar um sério problema psiquiátrico. Pô, cara, que legal, né, cara? É o esporte aí transformando as vidas das pessoas, e eu fico muito feliz de receber comentários assim. Lógico que toda interação que os ouvintes têm com a gente é bacana. O que tem motivado nós na trilha é saber que, de alguma forma, a gente está contribuindo para que as pessoas tenham um despertar aí pra prática de esportes. Que legal, cara. E ó, nada mais justo de que a gente, com esse relato, com essa experiência, essa dose de motivação, concedemos aí ao Vitório Silvestre o prêmio joinha desse episódio. Parabéns aí, Vitório, parabéns aí à equipe que conseguiu enxergar essa demanda e essa necessidade no seu caso aí, e principalmente por ter compartilhado conosco. É isso aí, muito obrigado, Vitório, pelas palavras, pelo depoimento, e quem tiver uma história parecida ou algo relacionado ao esporte também, só escrever pra gente, que na próxima leitura de e-mails a gente lê o seu e-mail aqui. Valeu, galera, até a próxima, muito obrigado, compartilhe esse episódio e até mais. Até mais. Agora chegou a hora de falar de slackline. É um termo aí em inglês que é justamente corda bamba, né? Então, cada um aí tem a sua experiência, a sua vivência. O que eu sei de slackline é ter aí uma ancoragem. Eu sei que uma ancoragem, para ficar bacana, ela tem que ter vários procedimentos aí. Afinal de contas, eu também escalo, mas não é a minha praia. Trouxe aí o Vinícius, trouxe aí uma galera que trouxe junto aí uma galera inteira de peso para poder compartilhar com vocês, ouvintes, esse esporte que algumas pessoas e alguns ouvintes também pediram para a gente falar. E hoje a gente vai abordar esse assunto aí. Então, Vinícius, eu queria abrir com você essa conversa aí e perguntar para você qual é o seu histórico com o slackline. Eu comecei essa prática já fazem, eu acho, 4 anos. Inicialmente eu conheci o slackline por um primo meu que é envolvido com artes e ciências, fazia malabares, e acabei pegando a fita dele na época que eu entrei na minha faculdade. Eu me formei na Unicamp, fiz o curso de bacharel em ciências do esporte. Como a gente praticava bastante atividade física, eu acabei levando a fita do meu primo para começar a levar pra galera, pra gente começar a praticar por lá. E assim eu comecei a praticar pelo clube, tudo, comecei a gostar e também comecei a oferecer lá como uma aula de slackline dentro desse clube, como um estágio que eu precisava fazer. De lá eu levei para dentro da faculdade, junto com o meu professor doutor Luciano Mercadante, e a gente tinha uma estrutura da parte de ginástica, tinha colchões, tinha mini trampolim, tinha outros implementos que a gente usava para a prática. Então foi dentro da faculdade que eu conheci o slackline. Saindo da faculdade, fui lá pro Slack Camp, que foi um dos primeiros, ou o primeiro evento assim, que juntou uma massa grande do Brasil inteiro, que começaram a praticar slackline, e foi daí que se saiu muitos atletas espalhados pelo Brasil. O slackline, ele é aquele, o esporte, deixar claro aí pro nosso ouvinte, que ele tem como determinante o equilíbrio em cima de uma corda, ou uma fita. Ele já começou sendo como uma fita mesmo? Ou já utilizava assim antigamente a corda? Eu ouço muita galera falando que veio só da escalada, é escalada, é escalada. Mas eu discordo um pouco e mudo o meu argumento, né? Eu acredito que os treinos de equilíbrio vêm desde muito antigamente, que o homem também poderia ter a parte dele como um bobo da corte fazendo apresentações. Sim. Poderia ser se equilibrando na corda antigamente. Os chineses já faziam isso, já vinha da prática circense, do cabo de aço também. Então, o treino de equilíbrio, o equilíbrio, ele é algo que vem desde quando existe. Eu acho que o homem começou a andar, né? Ele já trabalhava o equilíbrio, desde quando ele virou bípede, ele já era ali um equilibrista, né? Vamos dizer assim. Então, acredito que veio de muito antigamente os treinos de equilíbrio, desenvolver isso, para hoje a gente ter uma prática esportiva chamada slackline, em que também o slackline já tem várias modalidades dentro dele, que seriam se equilibrar sobre uma fita talvez de 5 centímetros, talvez de 2,5. Eu comecei há mais ou menos uns 5 anos atrás, aqui no estado do Espírito Santo. Acredito que eu e mais uns 4 ou 5, a gente foi o que trouxe, né, os pioneiros pro trickline, não para outras modalidades. Eu tava na praia, aqui na Praia da Costa, em Vila Velha, e um amigo esticou uma fita nos coqueiros. Aí eu fiquei olhando aquilo, será que eu consigo andar nesse negócio? Esperei um pouco, né, vi como é que era, aí fui tentar. Eu fiquei uma madrugada inteira tentando atravessar aquele negócio, não consegui, fiquei chateado com isso e falei, não, eu vou comprar um negócio desse pra mim e eu vou conseguir. Foi aí que começou, na semana seguinte eu já comprei uma fita de slackline pra mim e comecei a tentar andar. Foi rolando, eu consegui atravessar, aí depois você não se contenta, né, só em atravessar, você tem que começar a fazer manobra, né, você abaixa, você senta na fita, deita, virou vício. Eu conheci slackline com um amigo que veio do Japão, aqui na cidade de Uberaba, isso em 2007. A gente praticava jiu-jitsu e todas as vezes que a gente saía do jiu-jitsu a gente ia andar de slackline. Só que eu nunca tive uma fita, e foi então que eu comprei em 2007, em 2008 eu comprei uma fita de ancoragem, porque não existia slackline, não vendia slackline, então eu comprei uma fita de ancoragem de rapel mesmo. Só que como o esporte não é muito, não existia o esporte aqui na cidade, eu parei. 2015 eu voltei a andar de slackline. Nessa época quando eu voltei a andar de slackline, o esporte já estava muito forte, já tinha gente andando, já atravessando, igual o Vinícius já estava atravessando aí 90 metros, entendeu? Já estava com uns recordes grandes, entendeu? Foi então que eu conheci um amigo aqui da cidade de Uberaba, atleta também, escalador, Reginaldo. E foi ele com ele que eu conheci uma fita de 50 metros. Foi então que aí que eu falei assim, é isso que eu quero pra minha vida, eu vou começar a andar nessas fitas. Nunca tinha visto uma fita tão grande na minha vida. Aí a gente fundou um grupo aqui na cidade de slackline, foi aí a gente foi trabalhando nisso durante um ano, toda vez, toda terça e quinta, 7 horas da noite, a gente tava com slackline montado, trickline montado, eu levava colchão pra galera. Foi então que nasceu o grupo Slack Friends. O ano inteiro a gente levava tipo 30, 40 pessoas pra uma praça, entendeu? Depois, de repente, do nada, começou aí uma pessoa, duas pessoas. Foi então que, tipo assim, eu fechei o grupo, né? Deu um basta no grupo, por um tempo. E comecei a conseguir carreira solo. Eu e meus amigos, a gente começou a ir só pra Highline. Foi então que eu tive mais contato e mais conexão com Highline. A gente poderia falar um pouco sobre as modalidades e diferenças? Porque embora o programa ele seja para falar do slackline, existe algumas vertentes, né? O slackline, ele veio, né? Ele veio primeiro ou primeiro veio o highline? O highline veio, acho que primeiramente lá nos Estados Unidos, onde se iniciou com os escaladores, em que aí tem a história que eles treinavam equilíbrio em correntes, com fitas que usavam para equipamentos também de ancoragem. Começaram a se equilibrar e aí começaram, já que eles estavam nas montanhas, fazer essas travessias na montanha, né? Ô Bruno, quais são essas modalidades que existem? As mais conhecidas, assim, são o trickline, o highline, longline e o waterline. Waterline? Isso, o waterline, que você atravessa sobre a água. Pô, essa eu não tinha visto, não. Você consegue falar uma definição rápida aí da diferença entre elas? Embora o nome já esteja O próprio nome já define bem. O trickline é a modalidade que você realiza manobras, né? Faz as tricks em cima da fita. O highline você faz nas alturas, né? O waterline sobre a água. E o longline são longas distâncias, porém não necessita tanta altura. Existe um padrão mínimo da largura da fita? Ou tipo, eu posso fazer o long line com uma fita de X milímetros e... Ou tem que ser um padrão específico de espessura de fita? A espessura da fita já está relacionado, no meu ponto de vista, a uma coisa mais, assim, digamos, profissional, né? Se você quer se profissionalizar, né, em certa área, como os meninos do highline, eles não vão usar uma fita de trickline para poder atravessar de um lado para o outro na montanha. Mas você pode sim, se for uma coisa... Claro que eu não aconselho, de modo algum, você que não tem experiência nenhuma, fazer um highline sem conhecimento, obviamente. Mas o trickline, até mesmo o longline e o waterline podem ser feitos com tanto com 50mm de espessura da fita quanto com 25. Highline é feito com uma fita de 25mm, que ela te dá mais estabilidade, entendeu? Como o seu pé encaixa melhor na fita, então você consegue se concentrar melhor ali. Então não tem como você pegar uma fita de trickline de 100 metros, 500 metros, 1 km, igual o pessoal tá andando. Mas no highline você consegue, porque a fita de 25mm ela suporta como se fosse uma corda, entendeu? Ela vira uma corda, só que é uma corda flat, que acaba virando uma fita. O trickline é uma fita de 50mm, é utilizada para fazer manobras e tensionada sobre duas catracas. No highline, a gente não usa catraca por ser um sistema não... Não é dinâmico, né? Não é móvel? e tem sempre a mão do homem, né? A catraca você sempre tem que utilizar a mão do homem. Mas lá no Highline a gente usa banana, line lock, web lock, entendeu? Esses equipamentos, ele permite que a gente estique a fita na utilização de outro equipamento, que é o line grip e um hangover. A gente consegue esticar a fita de 100 metros, 150 metros, a distância que for. A gente faz como se fosse um sistema 5x1, 3x1, 2x1. No Highline já houve montagens com configuração de trick line, né? Que houve adaptações dos equipamentos pro Highline, né? E o pessoal já fez trick nas alturas. É, o high trick. Então não houve... Tipo assim, usou a fita de 50mm no trick line, porém com line locks de 50mm, né? Pra travar certinho sem ter problema. E as empresas já estão adaptando isso. Tanto é que tem muitas fitas de 25mm que nas especificações elas podem ser usadas sim para o trick line. São fitas de 50, 30mm, 25mm. Mas peraí, deixa eu só tentar entender uma coisa aqui. O trick line, ele é o quê? Que fica fazendo aquelas manobras, os saltos, os giros, né? Mas que é mais próximo ao chão, é isso? Isso. Eu acredito que vai crescer muito ainda, vai estourar. Espero que não estoure não, viu? Verdade, verdade. Por falar em estourar, eu queria saber de vocês sobre o sistema de segurança. Se assim como na escalada vocês têm um sistema de backup, se é algo que não dá para economizar qualidade do material, a questão de segurança de vocês, tanto quem está no alto quanto quem está no baixo. Pelo uma coisa que eu tenho visto, ô Rafael, a cadeirinha, né, o baudrier que é utilizado pela galera do Highline, né, é a mesma que a gente da escalada usa. E a diferença é que ele usa uma corda ali, né, no anel, e dali tem uma argola de aço que vai ficar em volta... Que vai segurar o cara na fita. É isso mesmo, Vinícius? É mais ou menos isso. É, a gente usa um anel de aço forjado pra ele correr pela fita. E aí a gente usa uma corda encapada com uma fita tubular, entendeu? E aí a gente amarra com nó 8, tanto nesse anel forjado na fita e na nossa cadeirinha também. É, os equipamentos estão se desenvolvendo ainda para as práticas de slackline. Devido ao aumento da performance... Trickline é uma das modalidades que mais cresceu assim no slackline, porque ela também é muito facilmente vendida, né? Você consegue criar um mercado, consegue criar uma arena, trazer público. Então, os equipamentos, na verdade, é que a gente tem bastante conhecimento para isso, para saber também o que usar em cada situação. Então, na verdade, a modalidade está se desenvolvendo e o problema é que as pessoas estão aprendendo slack, mas ainda não têm conhecimento das técnicas, dos equipamentos específicos para cada prática. Às vezes usa um equipamento que não deveria estar sendo usado em uma modalidade, sim, serve para outra. Então tem que ter cuidado aí, ouvindo as coisas, a gente falando aqui, isso usa para aquilo, mas o quanto que a gente trabalha com a carga do material, o quanto a gente vai saber fazer uma montagem que a gente tanto pode usar bastante tensão, como pode usar pouca tensão devido às ancoragens, talvez. O slackline, para iniciar, você tem que ter um conhecimento já e buscar pessoas que já conhecem a prática também, né? Porque a gente tem até simples acidentes com fatalidades aqui no Brasil que já aconteceu, que foi o caso de uma fita estourar, tá sem backup, na baixinho, né, praticando, bater a catraca na cabeça e o cara morrer por um simples falta de descuido, talvez, de pôr o True Air para proteger e também de se fazer um backup para isso, sabe? Então tem que ter cuidado aí com o slackline e procurar quem conhece. Então esse é o nosso trabalho que a gente tenta fazer. Sempre que a gente conhece alguém, a gente fala dos cuidados, dos equipamentos, tenta explicar que cada lugar que vai montar interfere, muda os equipamentos que se usam. Talvez o lugar não se pode usar tanta carga contra outros e assim por diante, né? Vamos fazer nosso trabalho aí tentando levar o esporte com conhecimento aí, segurança para todo mundo. No mundo do alpinismo, no mundo indoor, no mundo outdoor, sempre utiliza backup, entendeu? A gente sempre usa backup. Tanto no Highline, a gente tem como backup uma fita sobre outra fita. Então seria sempre que a gente trabalha com dois, desde do leash, que seria a corda que conecta a gente com o slackline, que é uma fita e uma corda dentro, Então a gente usa o sistema tudo em dois. É dois line lock para um lado, dois line lock para o outro. É duas ancoragens para um, é duas ancoragens para outra. A gente sempre trabalha com dois. Sempre dois, dois, dois. Até mesmo no motocross, na trilha, você sempre faz as coisas em dois, né? Porque aí você vai estar sempre utilizando a utilização do backup. Vai estar sempre fazendo um backup da sua vida e do seu esporte, né? Bruno, na sua opinião, para quem quer começar com o slackline, o trickline, que seja o highline, é necessário algum tipo de curso? Dá para começar, você indica como você começou, a pessoa chega lá, olha aquilo curioso e tenta, ou a pessoa, se for para começar sem instrução, começa no baixinho e depois procura um curso? Como que funciona? Até hoje não vi em nenhum lugar o curso propriamente dito de slackline. Eu aconselho como eu comecei. Você vai ali no baixinho, vai olhando, vai de curioso mesmo. A maioria das pessoas que anda de slackline profissionalmente começou desse jeito, foi vendo um amigo andar, foi de alguma forma parecida com isso. Eu aconselho sim que a pessoa comece no baixinho, e se ela for pegando gosto mesmo e ver que é aquilo, como foi o caso dos meninos aí, viu que era o que queria mesmo, era o highline que queria pra vida, aí você começa a estudar, porque não pode ser feito com tantas dicas que eles deram aí, não pode ser feito de qualquer jeito, né? Tem todo um estudo sobre equipamento, sobre... Vá até um pouco pro trickline, que é a minha praia, né? No caso, eu gosto muito mesmo, sou apaixonado pelo trickline. Eu acredito que seja isso, cara, que a pessoa primeiro se informe sobre o que ela tá fazendo, sobre o que ela tá praticando. Eu acho bem interessante que seja dessa forma. É, isso aí é uma coisa que a gente bate muito em cima aqui, né? Todo esporte que a gente apresenta aqui, o básico é você conheça o esporte que você vai fazer, ou tenha o mínimo de conhecimento daquilo que você quer praticar. Porém, eu, Renan, eu sou escalador, eu conheço o sistema de ancoragem e métodos de backup. Só que, se eu chegar para um ambiente, de repente, do trickline, eu não vou saber olhar se você dimensionou certamente ali as cargas, se você montou o equipamento como deveria. O cara que não tem o conhecimento e quer chegar como você chegou, vai lá, vai olhar o lugar baixinho e tal. Qual é a dica que a gente pode dar para ele, para que ele não vá com uma boa intenção, mas de repente para um grupo errado? Nesse caso agora, como a gente já tem na internet muita coisa, eu aconselho que a pessoa observe primeiro o ambiente. Ela observe, por exemplo, tá ancorado num poste. Como é que esse poste tá? O poste tá meio duvidoso? Não sei. Que a pessoa observe, olha, tem backup nas catracas da fita? Porque pode, como os meninos falaram, pode acontecer um acidente de rebentar uma fita e a catraca voar. Então, observar se tem os backups é muito importante. Para quem não sabe, então, eu dou curso de capacitação para instrutor de slackline. Com meu conhecimento, eu já pude formar um curso desse. Até meus amigos aí fizeram comigo. Só estou devendo certificado para eles. E tem no meu site também um pouquinho falando do slackline e desses outros cursos que eu dou. E aí ia falar que, igual ele falou também, procurar se informar o que é o slackline, o que são as modalidades antes de se praticar e saber os cuidados que se devem ter. Hoje na internet tem de tudo aí também. Então a galera pode começar assim procurando informações para na hora de praticar poder ter uma prática tranquila e prazerosa, né? Não acabar tendo nenhum acidente no meio do caminho. Com relação aí o desgaste do equipamento, como é que vocês identificam aí que o equipamento já deu a hora dele e tal? Porque existe algumas formas técnicas de sinalizar isso daí, ou vai no olhômetro mesmo? Porque na escalada, eu pelo menos sou assim, existem situações que, por exemplo, um mosquetão, se você tá em pé, ele cai da sua mão, bate numa base sólida, uma pedra, por exemplo, a gente já condena o equipamento. Existe esse tipo de trato, a vida útil do equipamento no slackline também? Tem que estar tomando muito cuidado com ele, né, após o uso. Nunca deixar ficar molhada, guardar em local adequado para que não venha degradar o equipamento. Tomar cuidado com abrasões, né, durante a prática do highline. Tá fazendo check visual sempre no equipamento, tateando a fita inteira, vendo se não tem nenhuma poída. E usar o bom senso, né, cara? Eu uso como base, tipo assim, um ano de muito uso. Muito uso, muita faca. Eu já tô descartando a fita, procurando outra fita. Aí você vende, né? Fala, ó, tá aqui a fita boazinha. Novinha, só usei um ano só, né? Mas o mais importante do equipamento de esportes radicais, assim, que tudo na vida tem data de validade, entendeu? Tudo na vida tem data de validade. Isso aí. Tá escrito em qualquer equipamento, corda, fita, tá escrita a data de validade. Se a fábrica te garante 3 anos, lá tá escrito que ela te garante 3 anos, tem uma garantia de 3 anos. Em 5 anos, ele está vencido, entendeu? Como qualquer mantimento. Passou a data de validade, não serve mais. Até mesmo tem que tomar muito cuidado na escalada, em todo o equipamento, assim, com cadeirinha, entendeu? A Baudrier. Muita gente aí, a gente conheceu gente que tem 10 anos de cadeirinha, utilizando 10 anos de equipamento, entendeu? Passou da data de validade de uma forma extrema, né? É, então não pode, gente, não pode. O equipamento é feito para aguentar há tanto tempo e tantos quilos, entendeu? Então você tem que trabalhar dentro daquelas normas, não pode exagerar. Só ressaltar uma coisa aqui, que às vezes é um assunto e um tema que é bem debatido, é com relação ao uso e à segurança dos equipamentos. Muita gente acha que às vezes o equipamento falha, né? Que o mosquetão quebrou, a fita rompeu, a asa quebrou, a prancha estava rachada. Eu sempre atribuo toda falha que ela é humana. Eu não vejo o equipamento como um erro. Porque se o equipamento falhou, houve uma falha prévia, humana, em não conferir aquele equipamento. E nem foi falado aí, o cara fica 10 anos com uma cadeirinha. Aí o cara vai, sofre um acidente, né, acontece aí uma fatalidade, fala assim, o esporte é perigoso, o cara experiente caiu e aconteceu a tragédia. O cara, por uma irresponsabilidade própria, ele acaba comprometendo a atividade de toda uma comunidade. É, na real, você tem que estar sempre vendo o seu equipamento, tem que estar sempre conferindo, até ferragem mesmo, igual tem gente que fala que ferragem é infinita, pá, e tem dessa. Ferragem não vai acabar. Durante anos você vai ter a mesma ferragem, vai trabalhar com a mesma ferragem. Dentro do quê? Dentro da condição que você tem que visualmente trabalhar com aquilo. Se você trabalha com o seu equipamento, se você deixou ele cair, mas eu ia anotar no papel, pá, pra saber que equipamento que é e quantas vezes ele caiu. Por quê? Cara, passou de 2 quedas e dependendo da queda, se for uma queda leve, eu não descarto um equipamento meu nunca. Se for uma queda grave, que é por exemplo, uma queda leve, na altura de 1 metro, entendeu? Eu já levo como uma média. Então, com uma média, eu já ia anotar, tipo, dar 2 quedas dessa, 3 quedas dessa. Mas com uma queda grave, acabou. Ah, eu tenho um caso de um amigo meu que ele comprou uma corda, todo feliz, foi estrear a corda. Nós fomos escalar, pô, vou estrear minha corda e tal. E o camarada foi guiar na segunda enfiada, né? O cara sofreu uma queda e caiu. Pá! Condenou a corda. Falei, bom, vamos descer, vamos embora, tchau. No primeiro uso, existe uma diferenciação entre os próprios participantes aqui que praticam o highline, o outro trackline, o outro longline, o waterline e por aí vai. Existem manobras e movimentos que são comuns em todas elas ou cada modalidade tem o seu estilo de manobras? Manobras estáticas, apenas. Andar, todas dá pra fazer isso. É, mas tipo, você não vai mandar um butt bounce na fita de highline. Butt bounce. Vinícius, explica aí, Vinícius, o que que é um butt fala bounce. Fala pro trickliner aí, falar o que é butt bounce. Vai lá, Bruno, o que que é um butt bounce? Butt bounce é quando você tá em pé na fita e você solta o peso do seu corpo caindo sentado. Bounce de bunda, né? Assim, grosseiramente falando. Soltar o peso e depois voltar em pé ou só sentar e pronto? Isso, volta em pé. A princípio, vamos só você fazer a manobra sem utilizar de outras, né? Soltar o peso do seu corpo, vai bater com a bunda na fita e vai voltar em pé. Qual é a manobra que você mais gosta ou mais difícil que você executa no trickline? A manobra que eu mais gosto, ela se chama back bounce. Seguindo a mesma linha de raciocínio do butt bounce, você cai de costas na fita e volta em pé. Essa manobra pra mim é a assim, digamos, a manobra mais maneira. Hoje, claro, tem double backflip, triple backflip, backflip, front flip, uma série de outras manobras. Mas pra mim, essa manobra é uma que marcou muito pra mim, sacou? Então é a manobra que eu mais gosto. Sou mais praticante do highline na altura e do longline de travessias de longas distâncias, né? Eu prefiro atravessar longas distâncias. O que você vai competir recentemente? Vai ser o quê? Já vou ter competido. Já vai ter competido. Eu fui convidado para participar de uma competição de longline, né? Essa competição de longline não se teve em outros eventos. Pelo que eu sei, que me informaram, vai ser uma fita de 100 metros com 5 metros de sage. Sage é a barriga, né? Ela vai descer 5 metros. E aí eles vão avaliar a nossa caminhada, vão avaliar bounce. O bounce seria o balanço para cima e para baixo, e o surf que seria um balanço lateral, para um lado e para o outro. Por enquanto, pelo que eu sei da competição, é isso, né? E existem manobras também no longline? Sim, existem muitas manobras no longline. Existem manobras estáticas, que é você tentar ficar parado, fazer posturas na fita. Agora eles estão desenvolvendo, por causa do highline, né, que não tem perigo de cair, você ficar preso, estão desenvolvendo outras manobras dentro do longline, que são manobras com bounce, né? Podem ser giros em volta da corda, giros de pé, sentado. Tem muita manobra aí saindo com bounce, né? Jogar fita e girando no eixo da fita. Teria que ver um pouquinho melhor para entender, né? E qual foi a manobra que você mandou no Mundial que você acreditou bastante nela? Não sei se você falar aqui você vai entregar o seu jogo. Pode falar alguma coisa pra gente do que você fez? Eu ainda não sei o que eu fiz, né? Mas eu vou... eu vou tentar mandar manobras estáticas, né? Porque também mostra bastante o controle na fita. Eu treino muita respiração para manter meus movimentos muito mais calmos e perfeitos. Então eu acredito que vai ser um forte meu, vai ser estabilidade na fita. Eu gosto de descer bastante pro double drop, que é ficar nas duas canelas, virar aberto, bem abertão, ele pra frente, quadril longe da fita, braços pra trás, até olhando pra cima, pro céu. E tô aí desenvolvendo o surf walk também, a caminhada no surf, então vou mandar essa lá também. Eu mandei essa. Mandei, ficou muito louca. A galera vibrou. Vibrou demais. Você quer fazer seu discurso de campeão já pra agradecer o prêmio? Vou guardar pro momento. Eu quero tirar uma dúvida com vocês, ele falou agora do psicológico e tal. Queria saber se em algum momento o psicológico já atrapalhou vocês. A gente sabe que o treinamento leva à perfeição, mas eu imagino que o psicológico da pessoa não estiver bem, a pessoa não estiver bem equilibrada emocionalmente, ou na hora de executar a manobra ali, ou mesmo a travessia, seja, isso deve atrapalhar um pouco. Cansaço é uma coisa grande, muito importante pra gente, que a gente não pode discutir com ela, né? Até o Vinícius Cauê mesmo pode falar melhor sobre isso, ter sido um acidente com ele. Então, já que me pegaram de novo aí, no pulo, foi na tentativa de quebra de recorde sul-americano, né? Foram quase 12, 13 dias tentando fazer a travessia de 290 metros. Na verdade, o longline ele vai ter que ter uma curvatura do terreno perfeita, igual a curva da linha, para a gente nunca ter momentos em que a fita fica muito alto do chão. Por quê? Porque a gente não usa a cadeirinha no longline, né? O longline seria só uma fita mais distante. Então ela deveria levar as mesmas configurações de um slackline normal perto do chão, para não ter risco, né? Como o terreno não era tão favorável, é super favorável, né? Mas não perfeito para ter a curva para passar pertinho do chão em todo momento, tinha momentos que ela ficava 4 metros de altura. Foi questões de cansaço físico e emocional, porque muitos dias tentando, nos primeiros dias foram mais para vencer o psicológico de que eu era capaz de segurar a fita nas partes mais altas e conseguir passar sem a queda no chão. E acabou que a gente foi indo, e aí eu não tinha um tempo determinado para terminar minhas tentativas, fiquei levando. Tava conseguindo passar dos 200 metros, mas meu braço direito já descia praticamente, não conseguia manter meu ombro elevado. Então isso também já desgastava, já era um desgaste físico evidente, e quando ele baixava, aí já vinha na minha mente que eu não ia conseguir. Então já começou a juntar o desgaste físico e o emocional junto. Até que numa das tentativas, ainda no cansaço, depois dos 13 dias, eu acabei caindo da parte mais alta e não consegui segurar a fita, né? E aí dei dois mortal no ar e caí de costas no chão. Putz. Aí nosso amigo Henrique Prates aí pode falar melhor como que foi me ver lá sorrindo pra ele. Vou mesmo, menino. Na hora. Caraca, deve ter sido tenso mesmo, hein? Ele tava muito confiante no catch-pop, né? Que é a manobra que você segura a fita no momento que você perde o equilíbrio, né? E muita gente acaba desistindo, sabe? E acaba não enfrentando o medo de frente. É um conselho que eu dou, é cada um vai se adaptar em cada momento, né? Alguns têm mais facilidade com essa situação, né, de estar nas alturas, e alguns não, alguns apavoram, sente aquele medão e já briga e já fala com o cérebro, o que, que eu tô fazendo ali, sai daí, nunca desistir, cada um com o seu tempo. Eu costumo falar que na escalada é 90% psicológico e 10% de força física. É, não, é. O cansaço físico, né? Com a prática você vai criando a resistência, né? Mas o psicológico fala mais alto, né? Às vezes uma coisa que te desafia tanto acaba virando uma meta. O físico acaba ficando para trás e o psicológico dá mais forças ainda, né? Ô Vinícius, no caso da competição lá, como é que é o lance de pontuação? É como no caso do skate, que é de acordo com a manobra, quanto mais difícil, mais ela vale ponto, tem uma tabelinha? É, eu ainda não sei muito bem os critérios de avaliação, como que vai ser, né? Por ser uma competição nova, sendo a primeira vez que está acontecendo. É, eu acredito que eles vão, pelo que eles falaram, eles iriam avaliar o contact, que seria a caminhada na fita e provavelmente as manobras. E aí o bounce e o surf, né? Eu acredito que eles vão avaliar performance, controle, talvez criatividade, mas eu ainda não sei muito bem como que vai ser essa avaliação. Falar sobre isso das federações no Brasil, se existe alguma associação da galera de slackline, alguma unidade que representa vocês, alguma, ou se tipo cada um por si mesmo, algum meio que todos vocês se juntem em uma federação, como que tá isso aí? Infelizmente não tem uma forte ainda que engloba todos os atletas, que consegue ajudar todos os atletas. É bem fraco isso ainda no Brasil. O que a gente espera é um dia estar um esporte bastante difundido em todas as modalidades, trickline, highline, e esperando sempre a união dessas modalidades, e quem sabe um dia ter uma federação forte no Brasil que possa estar ajudando a gente da melhor forma que eles puderem ajudar a gente. Mas ainda é bem fraco, é bem fraco. É, uma coisa que a gente zela bastante é o compartilhamento de conhecimentos. Então, se eu aprendo certo, o que é o certo eu fazer? Eu me ensinar certo. Então, se eu vejo também uma pessoa fazendo errado, o que eu faço? Eu corrijo. Corrijo ela por quê? Porque se a gente manter uma ética de todas as pessoas do Brasil trabalhar certo, utilizar os equipamentos certos, trabalhar da forma correta, a gente não vai conseguir acontecer nenhum acidente, não vai ter nenhum erro no Brasil. Então, sempre que eu vejo uma pessoa errada, seja no Instagram, seja no Face, se eu vejo que está errado, eu chamo ela no privado e converso, entendeu? E só tem um jeito de se aprender, se uma pessoa compartilha. Se você compartilha isso, você vai estar extraviando conhecimento, até que tudo esteja certo, entendeu? Sem erros. Se um sofre, sofre todo mundo, né, cara? Com certeza a gente não sabe nem o que pode acarretar, o que pode acontecer no Brasil inteiro. Se acontecer um esporte, alguém morrer no highline, por exemplo, não aconteceu, não tem nenhum indício de acidente que aconteceu. Então, se acontecer mesmo, e for para a mídia, com certeza o esporte vai ficar muito mais agressivo do jeito que as pessoas olham para ele. Vai ficar um esporte mais violento, vai ficar um esporte que, tipo assim, a pessoa perigoso. Então... É mais ou menos isso aí mesmo. Se acontece algo negativo, ecoa pra toda a sociedade, e pra tirar isso, meu irmão, é muito complicado. Nós temos um canal de interação com os nossos ouvintes, que é o Telegram. E o Jefferson Guimarães, ele fez uma pergunta aqui que eu acho que seria legal a gente abordar de maneira rápida. Equipamento é caro? Tem diferença de preço de uma prática para outra, ou é tudo o mesmo preço? Até engloba, entanto, no esporte, entendeu? Por exemplo, se você vai pro trickline. Se você quer adquirir um equipamento de trickline, vai sair um kit de R$600. Só que aí você vai ter que complementar com um colchão, essas coisas. Esse aí é o mais barato. Esse aí é o mais acessível? Não, não. Isso ele tá falando de equipamento de qualidade. As fitas, assim, que são mais de melhor qualidade, você não vai achar por menos de 500, R$600. Assim, equipamento é fita e catraca, eu digo, né? Que é o começo ali que você precisa pra colocar uma fita de trickline armada. Tem, no meu caso aqui, no Espírito Santo, a gente anda na praia, então a gente já é um gasto a menos com colchão, por exemplo. Existem fitas aí para iniciante que tem kits de R$200, R$250, tem valores menores. Se você quer uma coisa de qualidade, realmente você vai ter que desembolsar um dinheiro. O Highline, os valores do Highline não é tão acessível, mas você consegue diminuir bastante, entendeu? Vamos supor que para você montar um setup de Highline do nacional, um setup de Highline nacional de uns 50 metros, você vai gastar aí, por exemplo, no mínimo, R$1.500, quase R$2.000. Se você for pegar equipamentos que vêm da gringa, que tem equipamentos que vêm de lá, que são mais caros, entendeu? Equipamentos com mais performance, mais tecnologia, você vai pagar aí, por exemplo, numa peça de equipamento, igual, por exemplo, um line lock, você vai pagar R$600. Um line lock, entendeu? A gente precisa de 4. Que é isso aí? É um line lock, é o equipamento que segura a fita. Ela vai no lugar da catraca, entendeu? É o que trava a fita. Porque a gente não pode dar nó, entendeu? No equipamento do Highline, a gente não pode acontecer de dar nó. Sim, oferece resistência em um ponto só, né? Então, o que acontece? O equipamento ele é esmagado. Ele é esmagado pela própria fita. Ele faz um sistema para esmagar ela mesmo, sendo que a gente possa estar esticando ela também. A gente pode esticar e distensionar, mas sem danificar e sem mexer no equipamento. É, vamos pensar que a gente não tem que pensar que a gente vai montar uma via de 50, mas aí, o que a gente vai usar para tensionar a via? No nosso caso, uma de 50 a gente puxa na mão. Então a gente não usa sistema para tensionar. Um cara que vai a primeira vez montar vai precisar de um sistema de redução. Não pode usar um primitivo assim no Highline, vai. Vamos ver que ele vai precisaria de um sistema de polia. No sistema de folia, precisaria ter mais corda, precisaria ter mais o freio. Para o cara montar assim, de uma maneira correta, seguro, dentro das cargas certas, com certificações, né? O que falta são certificações nessa nossa área do slackline para produto nacional. Então, poucas têm certificações, quase nenhuma, e são talvez certificações algumas duvidosas, vamos pôr assim. É para a carga de trabalho que se exerce dentro da nossa modalidade. Se você for comprar algo top mesmo, que você pode fazer o Highline de olho fechado, tô tranquilo, vai comprar as gringas com certificações internacionais, aí você vai ter um alto custo no equipamento, né? É, como que se faz para chegar de uma ponta a outra? É lançado, fica alguém do outro lado, é um foguete que você só... Como é que faz o equipamento chegar lá do outro lado? O mais importante do Highline na montagem dessa técnica é a gente passar uma linha de nylon. O mais importante é a gente passar uma linha de nylon. Sendo por drone, ou estilingue, arco e flecha, jogar uma pedra. O mais importante é a gente passar uma linha de nylon, que é a mesma linha de anzol. Depois dessa linha de nylon, a gente passa um cordelete mais fino, que é um cordelete que aguenta até 120 kg, um cordelete que aguenta 50 kg, já consegue puxar. Então a gente vai... um cordelete por essa fila de nylon, depois disso passar o cordelete pela fita de nylon, assim a gente pode já estar puxando o setup da fita, que é a fita-fita ou fita-corda. Essa fita que você está falando aí de 120 kg é o cordelete de 6mm, não? Ou mais fino ainda? Sim, pode ser de 3mm, cordelete de 3mm já suporta o setup. Mas só que exige muito conhecimento dos dois lados, né? Igual aconteceu no Capitólio, em Queno de Furnas, tava eu, o Vinícius Cauê, mais um atleta, o Joel. Cara, a gente tava puxando uma fita de 300 metros de distância. O pessoal que tava na equipe de lá, tava a gente puxando pelo cordelete rasgando a nossa mão, a gente puxando pela polia brocante. Os caras não liberavam lá do outro lado. Nossa. Aí ficava, virava um cabo de guerra, né? Lá do outro lado de lá, sem comunicação, a gente não conseguia gritar, não conseguia fazer nada, porque é muita distância. Os caras foram descendo muito devagar e a gente puxando numa velocidade, os caras negando fita pra gente. O que aconteceu? Desgaste. Faltando 20 metros pra fita chegar, cordelete estoura. Nossa. Aí repete todo o processo. É muita tristeza. Já viu, né? 300 metros de fita dentro da água afundando. Muitas vezes também é se usado da escalada, né? Ou a descensão por cordas, né? Porque às vezes, se for uma via muito grande, Não dá pra você tacar um estilingue lá ou acha o braço, né, pra tacar. Olha só, tem mais uma pergunta aqui no Telegram, que a gente tá falando aí essa questão de highline, que tem que passar o cordelete, passar a corda e tal. Muitas vezes você acaba tendo que adentrar propriedades particulares. Então, como que é feito essa autorização aí? É negócio, a gente sabe na escalada como que funciona, mas eu queria entender um pouco como que é a dinâmica do pessoal do Slack e do Highline. Em contrapartida, para montagem do equipamento de um Highline, qual que é a quantidade mínima de equipe, de pessoas para poder executar essa prática aí? Então, dependendo do lugar, fica dentro de reservas, né? Parques nacionais, e tem que estar pedindo autorizações para a administração dos parques. Então, dependendo do local do Highline, e tem que pedir autorização para a administração do parque, né? E tá junto com uma equipe especializada que não venha causar nenhum acidente, né? E teve um caso aqui em Furnas, Capitólio, que é esse Highline que os meninos estavam passando de 300 metros, que a gente só pode estar montando lá por estar hospedado no terreno do cara. Se a gente não tiver hospedado lá, e hoje está fechado. Hoje a família dele já fechou e está impossibilitando o pessoal de estar fazendo as práticas lá. Então depende muito, né, do local, né, do dono. E para montagem, para a prática do Highline, dependendo, tipo, que nem esse daí, de 300 metros de Highline, tem que ter uma equipe aí de no mínimo uns três para cada lado. Agora, para um Highline pequeno, de 20 metros, dependendo, é duas pessoas. Depende muito da dificuldade do local de acesso. Isso, da acessibilidade. Que nem lá onde eu moro, em São Paulo, em Guarulhos, a gente mora do lado de uma pedreira. Então, você chega de carro na frente do Highline, não precisa escalar, tem muita facilidade. Muitas vias é muito fácil, não precisa nem se pendurar para estar montando o Highline. Então, é bem simples. Até a pessoa consegue montar sozinha. E a alimentação? Como é que é isso aí? Engloba muita coisa, entendeu? Engloba muita coisa do que a pessoa come, porque tem muita gente que é vegetariana, né? Nesse mundo do nosso esporte aqui, a gente encontra com muita pessoa que é vegana, então é mais pessoal, mas é sempre bom levar uma barra de cereal, amendoim, igual na montanha, o que não pode faltar? A gente não esquece de levar fruta, sardinha, amendoim. Água é importantíssimo. A água você leva, tipo... Pra sobrar. Leva sempre água pra sobrar, ainda mais montanha. E nunca sobra, né? Nunca sobra. E, tipo assim, dependendo do lugar que você vai, igual cachoeira, fazer highline em cachoeira, eu, por exemplo, não levo muita água, mas eu levo um filtro pra mim estar filtrando essa água, entendeu? Então eu posso estar no local, utilizar do filtro, algum estojo pra pegar água e fazendo uso dela ali mesmo. Certamente, mas se você vai sobrar uma montanha, se você vai escalar, se você vai fazer isso, a água é essencial, você leva sempre mais. Se você pegou duas garrafas, leva três. Se pegou três, leva quatro. Além do conhecimento, envolve todo um planejamento, né? Então, e a alimentação durante o período que você vai estar fazendo determinada aventura, você tem que estar ligado se vai ser o suficiente, se vai faltar, ou se tem a mais, é até bom, mas... Nessas aventuras longas, a maioria da galera evita levar muito peso, né? Equipamentos de primeiros socorros, entendeu? É uma coisa essencial, você tem que levar antialérgico, você tem que levar o que for necessário. E saber o que tem aonde que você tá, né? Se tem cobras, se tem aquilo. Ver rotas de fuga, isso é importantíssimo, rotas de fuga. Aonde que você estiver andando, você tem que ver rotas de fuga. Se acontecer alguma coisa aqui, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que me portar, entendeu? Ô Bruno, a sua alimentação é mais fácil, tem que um trick line na praia, você estica um braço, pega uma água de coco, estica o milho verde, já tem o cara do amendoim passando, isso ali. Ô Bruno, vamos falar aqui de objetivo, cara. Você tá aí já há alguns anos praticando o trick line. O que você espera pro futuro dentro dessa prática? Primeiramente, eu espero poder agora voltar a praticar, porque eu tô machucado, tô contundido. Machuquei o joelho treinando. No trick line, tava treinando, inclusive. Aí remete também muito àquela coisa que os meninos falaram do cansaço físico e mental. Eu machuquei treinando, já tava bem no final do treino, assim, já tava chegando bem no final do treino, e eu resolvi insistir numa manobra e acabei me machucando. Acho que não só primeiramente, mas o meu principal objetivo no momento é voltar a treinar. porque faz muita falta mesmo para quem pratica qualquer esporte, não só o slackline, né? Quando você se machuca, você tá ali naquele meio, você fica até agoniado, né? Você fica... Sei exatamente como é que é isso. Então, você fica... meu principal objetivo no momento é poder voltar a praticar. E você, o Vinícius? Então, hoje meu foco está direcionado para as travessias de longas distâncias. Eu estou tentando autorizações aí para eu fazer essas travessias aqui na nossa parte urbana, nas cidades, né? E eu busco um recorde mundial de highline urbano, que ainda é 217 de distância. Acredito que com as coisas que eu tenho aqui seria possível isso. E de competição? O que você tem aí de foco? Ah, e de foco eu quero continuar batendo os recordes de longline, né? Manter aí, fazendo essas grandes travessias desse jeito que a gente desenvolveu. Na Slacklândia também, foi um festival que a gente fez em outubro do ano passado. E lá que a gente desenvolveu esse jeito de se fazer essas travessias, então é possível a gente percorrer maiores distâncias. Quero chegar no mínimo 500 de distância. Assim, sonho a gente tem bastante, né? Mas falta o apoio para o nosso sonho. Então, eu quero muitas coisas, mas me falta ainda esse apoio diante do esporte, né? Então, se eu tivesse esse apoio, com certeza seria possível fazer essas travessias, tanto aqui em meio urbano, fazer essas grandes travessias. Então, isso é o que eu queria, na verdade, é que tomassem atenção para o nosso esporte no momento e nos ajudassem a conquistar esses sonhos, fazendo essas realizações dentro do esporte, fazendo crescer. Eu tenho essa parte de educador físico também, então eu ensino muito slackline, uso slackline no meu estúdio também para uma reabilitação física com pessoas com deficiências físicas, com déficit de equilíbrio. Então, pô, o slackline é assim, maravilhoso, tem muitas coisas para serem feitas ainda. Então acho que meu maior objetivo é conseguir mostrar isso pro Brasil, pro mundo, mostrar o potencial que a gente tem no slackline aqui. E é só a galera aceitar a gente aí, querer ver que a gente tá aqui disposto a dar o nosso melhor. Então a gente quer englobar tudo isso e viver do esporte. Só que o que falta pra gente é patrocínio, entendeu? Que a gente tá sempre trabalhando, que a gente tá sempre correndo atrás, é atrás de patrocínio. Então o que a gente pensa é isso. Um dia viver pro esporte, trabalhar pro esporte, treinar pelo esporte e assim conseguir grandes metas, que é recorde brasileiro, recorde mundial e assim em diante, entendeu? Como os outros atletas de fora conseguem bater recorde, porque os equipamentos deles são muito acessíveis, entendeu? O cara quer bater uma fita de 500 metros, o cara quer andar 1000 metros de fita, ele pede pro patrocinador, o patrocinador consegue para ele, ele monta e anda, entendeu? Porque a gente trabalhando com as nossas próprias pernas é muito difícil, o equipamento é muito caro, entendeu? Então a gente consegue comprar um equipamento de 300 metros, já é muita coisa, fita de 300 metros já é muito cara. Uma fita de, por exemplo, um recorde mesmo, pra você bater um recorde, vamos falar aí, de 1 km e 500 metros. Entendeu? 1.500 metros de fita, mais ou menos só a fita, você vai gastar quase 15 mil, 20 mil reais, entendeu? Ou mais. São coisas que só com patrocínio você consegue, porque eles vão conseguir ver fundamento nisso. É algo que a gente precisa muito aqui no Brasil. O esporte tá pouco fundido. E tá crescendo. Muita gente tá conseguindo patrocínio, muita gente tá conseguindo viver só do esporte. E assim a gente espera para todos os atletas, né? Tanto no trickline, tanto no slackline normal, tanto no highline, entendeu? Patrocínio. Se a gente conseguir isso, a gente vai chegar longe. Manter essa galera unida é meu objetivo, entendeu? E não parar de viver nisso, né? Eu pretendo viver a minha vida inteira na montanha, né? Na aventura. Minha vida, depois que eu conheci o highline, o montanhismo mesmo, a vida da aventura, tudo foi muito bom. Então, meus objetivos, galera. Tocar pra frente a minha empresa de aventura, a High Life Adventure, pra quem não conhece. Emoção pra galera, tá vendendo emoção, né? E fazendo aventura pelo Brasil afora e até o mundo afora, né? E logo menos quero estar fazendo meu curso de base jump, vou fazer com os brothers. Boa! Aqui em Gerais, aqui em Berlândia, na Ponte do Ar. E é isso aí, devido às alturas. Se já aconteceu alguma vez de você estar lá no Highline e alguma ave ou algum bicho que voa pousar em você na hora da concentração mestre ali, alguma coisa te distrair, passar perto de você, pousar, alguma coisa assim? Muitas andorinhas, elas moram atrás das quedas das cachoeiras. E elas 6:30 da manhã, por volta, começam a fazer um redemoinho saindo e começam a voar, né? E como as linhas ficam no meio, então muitas batem nas vias, às vezes, né? Nesse voo, né? Mas são coisas assim, pra se ficar maravilhado e só pedir desculpa à natureza aí, às aves, que a gente tá no meio do caminho delas, mas agradecer por estar lá junto com elas, podendo voar ali no meio do quê? E piriri? Piriri, alguém já teve durante a travessia? Tipo assim, quando você não tem muito costume com highline, com altura, te dá vertigem. Qualquer coisa que acontece te dá vertigem. Então, até você conseguir esse controle mental, demorar um pouquinho, mas quando vir, vai vir suave, vai vir tranquilo. E sempre no começo do highline a galera tem um pouco de ânsia de vômito, isso é normal, acontece. Mas isso aí você supera, você tem que superar isso aí. Quero agradecer, né, vocês aí por essa participação, né? Eu acredito que todo mundo aí ficou com vontade de falar um pouco mais, né? Esse é um assunto que, quando a gente fala daquilo que a gente ama, cara, a gente acaba se estendendo e nem percebe. Vamos esperar também as dúvidas dos ouvintes, né? O que faltou da gente falar. Eu gostei muito de conhecer um pouco desse universo que vocês apresentaram pra gente. Deixar o espaço aberto para vocês falarem também, dizer como que as pessoas podem encontrar vocês e também dizer dessa alegria que é falar do esporte, né? Porque o Na Trilha ele é justamente isso, da gente trazer pessoas que curtem o esporte, que amam o esporte, para tentar desenvolver em quem está ouvindo essa curiosidade e, de repente, essa paixão e tirar o cara do sedentarismo e iniciar uma prática, seja ela outdoor, seja ela indoor, seja ela na praia com água de coco na mão, né, Bruno? Que vocês façam um convite, né, das pessoas conhecerem a prática que vocês fazem. O espaço é de vocês, fiquem livres. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu muito a conversa, aprendi bastante. Espero que os ouvintes também tenham aprendido. Espero que a gente possa contar com vocês aí numa próxima gravação sobre o esporte. Queria agradecer você também, Renan, Rafael. Mas eu queria agradecer a presença de todo mundo. Queria agradecer o canal aí de vocês, Na Trilha. Tá aí dando esse espaço pra gente poder falar um pouquinho do que a gente ama de verdade com a Slackline, poder passar o conhecimento para quem tá aí disposto a ouvir, disposto a aprender. Deixar aí muito importante tomar os cuidados devidos para a prática do Slackline. E se você tomar os cuidados devidos e procurar essa galera boa que tem dentro do esporte, com certeza vão se apaixonar, vai ser algo para levar para a vida aí também. Não é só o esporte, é como um estilo de vida, como aprender a viver com as pessoas, com os amigos, saber compartilhar as coisas, passar por bons momentos, momentos ruins. Queria deixar aqui também o meu contato aí para quem tiver interesse em entrar em contato. Eu tenho um site, viniciuscaui.com.br, meu site pessoal, que fala um pouco do Slackline, um pouco dos trabalhos que eu faço com ele. Tem o site do meu estúdio aqui em São Paulo, que eu ministro aulas de iniciação para Slackline, também intermediário, avançado, dou treinamentos para alto rendimento, para outdoor, indoor, e cauimovimento.com.br. E tem o site do festival que eu promovi em Analândia, no interior de São Paulo, slacklandia.com.br. também é um festival voltado para quem quer aprender todas as modalidades do Slackline. A gente teve a oportunidade de estar acontecendo lá no festival e fomentando esse conhecimento que se deve ter com a prática. Também um e-mail, quem quiser mandar um e-mail com alguma pergunta, alguma coisa para esclarecer, vcrodrigues@gmail.com. tá aí, galera, Na Trilha aí, muito obrigado aí por essa é a oportunidade aí pra gente estar falando aí do nosso esporte, e fico à disposição aí para esclarecer as dúvidas dos ouvintes, para voltar aqui, fazer esse bate-papo aí. Tamo junto, brigadão aí. Caraca, eu juro que eu achei que ia ser vcnatrilha@gmail.com, que é o nosso e-mail. Pois é. Quase, ali pertinho, né? Exatamente isso aí, galera. Eu queria agradecer a vocês, Renan, Rafael, a todos vocês que estão aqui. Pô, muito bacana mesmo estar comparecendo nesse bate-papo com vocês aqui. quem quiser me encontrar aí, quiser mandar mensagem, alguma coisa, esclarecimento de dúvida, assim como o Vinícius se dispôs, né? Eu também me disponho. Pode entrar em contato pelo Facebook mesmo, que é Bruno Faller. Vai me encontrar, é só mandar sua pergunta lá, se você tiver alguma dúvida, ou quiser marcar um rolê. A galera tá sempre andando na Praia da Costa aqui também. A galera do Slackline é uma galera muito aberta. Se você chegar, ficar ali, quiser dar fazer um teste, né, assim como foi comigo no começo, a galera tá super aberta a te ajudar. É uma galera que é muito unida mesmo. E no mais, né, mesmo só esse agradecimento aí a todos vocês. Muito obrigado mesmo, galera. Valeu. Prazer enorme aí falar com o Bruno aí. Pô, Bruno, bem-vindos pra você aí, cara. Boa recuperação. Pô, obrigado. E se alguém quiser aí o nosso contato aí, vai me achar pelo Instagram, @ThiagoBoca. E é isso, velho. Foi uma honra participar aí, compartilhar um pouco aí com a galera. E só tenho a agradecer. Qualquer coisa aí que precisar aí, tamo aí junto. Satisfação conhecer vocês, Renan, Rafael, Bruno aí, por esse bate-papo aí, falando coisas que a gente ama. Gratidão aí na trilha, pela oportunidade aí. E aí, uma satisfação imensa aí, um abraço pra geral. Gostaria de agradecer ao pessoal do Na Trilha por essa oportunidade aí de estar dando aí pra gente. Discutir um pouco do sobre equipamento, sobre segurança aí, que é muito importante. E o contato você pode estar me encontrando pelo Facebook, Jean Belmiro apenas. Você vem cá, vai encontrar minha página como um atleta lá também. Vai estar Jean Belmiro Highliner. A gente trabalha aqui também com aulas de slackline. Precisando aí, qualquer pessoal que vem pra cá. Qualquer pessoal que estiver escutando e tiver interesse de estar entrando no mundo do esporte, entrando no mundo do rapel, entrando nesse mundo da escalada, entendeu? Estiver por aqui. É de grande honra a gente estar apresentando pra todos, entendeu? Um esporte que a gente quer difundir bastante. E você vai encontrar eu lá. E é isso aí, ouvinte. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua paciência, por esse download que você está fazendo. Ele é extremamente importante pra gente. E eu quero te pedir aquele favorzinho que a gente pede todo o programa, né? Você que é praticante do slackline, você que é do highline, você que é da galera aí da corda bamba, compartilha nos grupos, compartilha no Facebook, marca aquele seu amigo que pode se interessar em conhecer esse esporte, porque eu não sou dessa prática, o Rafael também não é, e só você que conhece essa galera vai poder indicar. Então essa é uma maneira que a gente pede de você apresentar o Na Trilha, que é um podcast exclusivo de esportes outdoor e atividades outdoor também, a expandir os seus horizontes e levar conhecimento para muito mais gente. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês aqui, o Vinícius Cauí, o Bruno, o Thiago, o Henrique e o Jean. Esqueci alguém não, né? Hoje com uma participação aí recorde, né? Com 7 pessoas gravando ao mesmo tempo. Né? Apesar de ter extrapolado um pouco o tempo, não foi demérito nenhum. Eu curti muito essa conversa. E eu agora, faltou a gente falar um pouco das condutas, né? Mas eu vou deixar pro ouvinte aquela provocação, né? O que faltou a gente falar? Diz pra gente que no próximo programa a gente vai abordar esses assuntos. Então, um grande abraço a todos. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. Valeu, até a próxima. Não sei se vocês estão ouvindo aqui, mas tá passando um helicóptero do exército aqui na minha casa. Espírito Santo tá um caos. Helicóptero passando aqui, tem um helicóptero aqui. Temos dois de Vila Velha aqui. Pra ver que eu não tô mentindo, tá vendo? Mas eu imagino que depois disso você resolveu dar uma parada naquele, pelo menos por aquele dia, né, Vinícius? Helicóptero. Caraca, é um Apache aqui, mano. É a artilharia do exército que tá chegando. Pela posição aqui do helicóptero, eu já sei onde é que o Bruno mora, hein? Que eu tô olhando aqui. Mora perto da prainha, não é isso? Exatamente. Caramba, fui descoberto, vou ter que mudar agora. Já é. Esse Na Trilha tá sendo mais veicular que de toda a história, hein? É trem, é helicóptero. A nossa sonoplastia hoje tá de parabéns. O pessoal tá botando sons de helicóptero. Galera da técnica aí, ó. Tá de parabéns, né? Exatamente. Ô Bruno, a sua alimentação é mais fácil, tem que um trick line na praia, você estica um braço pra água de coco. Água de coco, é. Filho verde, tem o cara do amendoim passando e você ali. É bem mais fácil, é bem mais fácil. Primeiramente, meu objetivo é cuidar bem do meu filho, né, cara? Ser pai, filhão pra caralho. Esse negócio de ser pai, o Renan entende. Pode conversar com ele. Pô, bicho, tenho três filhos, velho. Caralho, mano, vou comprar um videogame, pô. Macarrão, então é. Já foi. Saquei. Olha o trem! É o trem! Eu já olhei aqui no na janela se era o helicóptero. Cara, eu olhei, pelo que eu vi aqui, foram 6 helicópteros passando até agora. Pelo menos uns 4 de diferentes modelos, tá? É, tá pai. Sinistro, velho. Não tá fácil, não. Quer tá aventura? Fácil. Vem pro Espírito Santo. Cara, foda é ti como se fosse um trem. Foda é como se fosse um trem, exatamente. Aí deixa o trem passar. Último trem aí pra finalizar. O ouvinte que acertar quantos trens passaram vai ganhar um curso de slackline, hein? Aí, ó, meu. Caraca.